é degredo, pro outro é porto seguro. Teu furo de reportagem pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distantes. Depois da minha chegada, tua partida, teu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Que eu gosto. A gente vai fazer juntos samba de roda. Só que amor. Esse samba se chama como, Greco? Maria Bonita. E pra quem que eu fiz essa música, Greco? Sabe? Adivinha? Não. Eu fiz pra minha avó, que tá no andar de cima. Ela se chamava Maria. E ela era uma das pessoas que eu mais amava. E que tinha uma positividade incrível. Que acreditava nas pessoas, acreditava na vida, acreditava no amor. E quando ela partiu, ela é do Rio de Janeiro, porque metade da minha família é do Rio de Janeiro. E eu tava aqui quando ela, quer dizer, na verdade eu tava lá, mas eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo quando eu voltei, porque eu tava em outra cidade, e resolvi fazer uma música pra ela estar sempre comigo. Então, eu quero que vocês cantem com a gente. Eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz. Eu vou cantar Canta Maria Bonita, e vocês vão dizer Maria de Aioluá. Aioluá é um termo em Yorubá que significa nossa alegria. Então, essa homenagem pra Maria que trazia a nossa alegria. Vamos acelerar? Maria de Aioluá. Canta Maria bonita, Maria de Aioluá. Quero ouvir. Canta Maria bonita. Lindo. Canta Maria bonita. Canta Maria bonita. Canta Maria bonita. Então vambora. Canta Maria bonita, Maria de Aioluá. Alegria vem agora, não é tempo de esperar. O sol nasceu lá fora, me chamando pra cantar. Se é pouco meu pedido, pra fazer você ficar, te faço um samba de roda e danço na beira do mar. Canta Maria bonita. Canta Maria, quero ver as palmas comigo. Chega assim de manhãzinha, abre o riso. esperança no meu colo descansar. Me leva sempre contigo, acende o meu quarto ar, que eu te empresto com carinho os meus olhos pra morar. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Não sou eu quem me navega, veio um sábio me contar. Timoneiro não se leva, quem lhe leva é o mar. E a felicidade existe pra quem sabe procurar. Que a tristeza seja humilde e se recolha ao seu lugar. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Mais uma vez, vamos lá. Canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita, canta Maria Bonita. Só eles. Canta Maria Bonita. Tá bonito. Canta Maria Bonita. E canta Maria Bonita. E vem junto. Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua. Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua. Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua. Canta Maria Bonita, Maria Jaiolua. E Maria Jaiolua. E Maria Jaiolua. Bonita, Maria Jaiolua, canta Maria Bonita. Não me olha assim. fumaça é garoa, é fumaça e do tiquinho. Todo mundo numa boa, é melhor ficar assim. É cachaça, é garoa, é fumaça e do tiquinho. Todo mundo numa boa, é melhor ficar assim. É cachaça, é garoa, é fumaça. Bate barriga, oicinha, do meu lundu, lelelele, da rapariga, oicinha. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga. Tua mão assanhadeira faz a rede se enroscar. Tua boca bulideira vale a luz do meu olhar. Sob a luz do candeeiro ou no brilho do olhar, o teu corpo moreneiro vem o meu morenizar. Bamba querê, bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelele, da rapariga. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelele, da rapariga. Sou um velho lunduzeiro, eu quero amar. Teu carinho gemedeiro arde mais que vatapá. No gemido da viola, no tremido do gansar, teu umbigo me consola, teu suspiro faz sonhar. Bamba querê, bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga, sinha. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga. Tua mão assanhadeira faz a rede se enroscar. Tua boca bulideira vale a luz do meu olhar. Sob a luz do candeeiro ou no brilho do luar, o teu corpo moreneiro vem o meu morenizar. Bamba querê, bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga, oicinha. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga, oicinha. Bamba querê, bamba, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga, oicinha. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga. Bamba querê, bate barriga, oicinha. No meu lundu, lelelele, da rapariga. Thank you. difícil conquistar, pois ela está convicta de que não vai mais amar. Ela acabou de viver uma grande desilusão. Seu ex-namorado magoou demais seu coração. Mas depois de sofrer e de se levantar, essa morena agora está pra arrasar. Come on. lado A, do Muqueca de Siri, trouxe o artigo 19 em espanhol. Para quem não sabe, é por isso que nós estamos aqui nesse exercício de rádio livre, por acreditar que a liberdade de expressão parte da democratização dos meios de comunicação. Aí, Songorocossongo, Lenine, Quatro Horizontes, Ana Lonardi, um beijo, Ana, de Porto Alegre, Maria Bonita, Maite Correa, Curitiba, É Cachaça, É Garoa, Mariene de Castro, uma homenagem a Clara Nunes, um ser de luz, Janaína Moreno, Lundu da Rapariga, Bicho de Pé, da querida amiga, parceira, que já dividiu os vocais do Muqueca, Janaína Pereira, essa morena arrasa. Aí uma dupla homenagem a Marco Ribas, Marcelo D2, A Maldição do Samba, e o próprio homenageado com Zamba Bem. Este é um programa de rádio livre que sai pela Rádio Bronca na primeira hora de quarta-feira para Barcelona em 104.5 FM e também é distribuído pela rede pelo Podomatic. Twitter, arroba Muqueca de Siri. Tem a página no Facebook e outras conexões. Fale conosco, muqueca@riseup.net. Quer tomar uma cerveja gelada no Rio? Uma comida a preço justo? Bacana? Casarão Esteves, Rua Marquês de Olinda, 94, Botafogo. Quer tomar uma cerveja gelada em Curitiba? Dom Max. Max Wolf Filho, 37, Água Verde. Vai lá que o Paulinho tá esperando todo mundo. Sábado tem música ao vivo e o Muqueca também já passou sonorizando por lá. Quer comprar um disco, um livro usado, raridades? Sebo Móvel. Acesse a página no Facebook. Um abraço, Camarão, um abraço, Jair. Simbora andar agora com uma nova amiga que chegou com um trabalho belíssimo. Thaís Morel, Cancioneira. Voz de prenda, morena cancioneira, seu cabelo cor de noite enluarada, sol da madrugada vem iluminar essa cantiga que é de roda e a noite inteira viu rodar a natureza. Um dia ainda vem dizer porque o fogo é fogo e o vento água é água e até pedra espera do salvar. A gente bamba em terra dura, tanto bate até que samba toca e canta, bate e dança. Nome do samba chama ciranda. Canto canção na minha nação, eu sou laia. Toca e canta, bate e dança. Nome do samba ciranda. Canto canção na minha nação, eu sou laia. Toca e canta, bate. Lerê, lerê, lerê, iê, iê, iê. Eu sou laia. Se um moreno faceiro vem me cumprimentar, eu dou um beijo de um sábado inteiro. Se ele for de galanteio, mas as águas vão rolar. E o que passar por mim passou, e o que ficar por mim vai lá. Eu agradeço não contar, mulher rendar, porque a gente tanto fala até se espanta, tanto chora, mas levanta, tanto erra em terra santa, na esperança de que eu hei de entrar. Terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de Irará. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de Irará. Moça enterrada namora e o noivo não quer casar. Se apega o bom Santo Antônio, o noivo esse ano ainda vai pensar. Falou, véi, dá um chá de abacaxi, irará, até pro noivo se animar. Falou, véi, dá um chá de abacaxi, irará, até pro noivo se animar. Falou, véi, dá um chá de abacaxi, irará, até pro noivo se animar. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi, irará. Minha terra é boa, plantando dá o famoso abacaxi de Irará. Velho viúvo com 70 anos ainda quer casar. Pergunto pra ele o segredo e peço pra me contar. Falou, véi, vá comendo abacaxi, irará, que você vai se animar. Falou, véi, vá comendo abacaxi, irará, que você vai se animar. Falou, véi, vá comendo, irará, que você. Falou, véi, vá comendo, irará, você vai se animar. Falou, véi, vá comendo abacaxi, irará, que você vai se animar. Falou, véi, vá comendo abacaxi, irará, que você vai se animar. Falou, véi, vá comendo, irará, que você. Falou, véi, vá comendo, irará, você vai se animar. Falou, véi, vá comendo. Levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Fui amigo enquanto eu tive dinheiro, hoje eu não tenho companheiro. Levantei-me da cama, levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem. Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal. Amigo é só pra levar meu capital. Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola, eu saía do hospital de camisola. Levantei-me da cama, levantei-me da cama sem poder, até hoje ninguém vem me ver. Amigo, enquanto eu tive dinheiro,

antes de acabar as férias, o nosso Charles vai voltar. Paz, alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa em ação de graças. Vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muitas queimas de fogos e saraivadas de balas pro ar. Pra quando o nosso Charles voltar, e o povo inteiro feliz assim vai cantar. Oh, oba, oba, oba, Charles. Oh, como é que é, my friend Charles? Ele fez a letra dessa música maravilhosa, junto com a Roberta Sá e com o Pedro Luiz, e que acho que tem muito a ver com esse dia e com isso que eu falei, da gente olhar pra dentro. Então percebam de quem essa música está falando. Bom entendedor, meia palavra paz. Eu vou denunciar a sua ação nefaz. Você é amargo, mas fora a floresta. Por onde você passa, a você impés. Não tem medida, sua sanha imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores, os corais na voz. Você aquece a terra, enriquece a pus. Do roubo, do futuro e da beleza ao pus. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão vez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra paz. Bom entendedor, meia palavra paz. Bom entendedor, meia palavra paz. Bom entendedor, meia palavra paz. Bom entendedor, meia palavra paz. Meia palavra paz. Eu vou denunciar a sua ação nefaz. Você é amargo, mar, desflora a floresta. Por onde você passa, o alvo se impés. Não tem medida, sua ação imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida expós. Você descora as cores, os corais não pós. Você aquece a terra, enriquece a cruz. Do roubo, do futuro e da beleza ao luz. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em quis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão vez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra com o entendedor meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra com o entendedor meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra com o entendedor meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra com o entendedor meia palavra basta. Bom entendedor meia palavra basta. Bom entendedor meia palavra basta. Bom entendedor meia palavra basta. Pra com o entendedor meia palavra basta. Da estrada eu vejo quatro horizontes, amar a montes de histórias, mistérios, sedes distintas. Aquilo que te sacia pra mim é um 3x4. O que retrata o meu medo pra você não tem segredo. O que pra ti é degredo, pro outro é porto seguro. Seu furo de reportagem pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distante. Depois da minha chegada, sua partida, seu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destino. Quanto mais flor, mais mulher. Quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destino. Quanto mais flor, mais mulher. Quanto mais velho, mais menino. É que no fim da estrada eu vejo quatro horizontes, amar a montes de histórias, mistérios, sedes distintas. Aquilo que te sacia pra mim é um 3x4. Retrato meu medo pra você não tem segredo. O que pra ti é degredo, pro outro é porto seguro. Seu furo de reportagem pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distante. Depois da minha chegada, sua partida, seu antes. Lado B do Moqueca de Siri, Thaís Morel, Cancioneira, Tom Zé, Abacaxi, Dirará, Chico Buarque, Dona Carola, Gal Costa, Sebastiana, Caetano Veloso com Jorge Ben, Charles, Anjo 45, Mariana Aidar, ao vivo, tá? No fundo estamos ouvindo Outra Freguesia com Quatro Horizontes. A mesma música que Lenine abriu depois de Songorocossongo. Isso para lembrar que tem um blog chamado qualdelas.blogspot.com que brinca com leituras e releituras da mesma música. Este é o Moqueca de Siri, que sai pela Rádio Bronca toda quarta-feira da 01. E também pela internet, a qualquer hora você encontra todos os programas da nossa história no archive.org. A seguir, El Efecto, Pedras e Sonhos, muqueca@riseup.net. Rádio Livre, pô, software livre, use Linux. E dê um chute nos bagos da Microsoft. Na dúvida, não veja a Globo. Salve Jorge, salve as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Cumprimento a sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui citam meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim, que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. No meio do caminho, uma pedra. Muqueca de sirena.